as preferências de cada lugar, ou seja, as preferências regionais. O X-Tudo é o sétimo melhor hambúrguer numa avaliação de gastronomia internacional aqui do Brasil. Foi o sétimo do mundo mais votado, o X-Tudo. O nosso Sandubão entrou para o top 10 com nota 4 de 5 pontos. Ele passou à frente, o nosso Sandubão aqui, o nosso X-Tudo, do tradicional Onion Burger, que é aquele hambúrguer acebolado lá de Oklahoma, e de outros representantes clássicos da gastronomia americana, como o Elk Burger, né? À base de carne de alce. Esse Elk Burger é de Montana. E passou na frente também do Green Chili, né? O Green Chili, um cheeseburger, uma versão com generosa porção de pimentão verde, típica do estado do Novo México. Eita coisa boa, não é? Você sabe que os Estados Unidos, aliás, dominam a lista, conquistado 7 dos 10 primeiros lugares na avaliação que votaram. Desafiaram a hegemonia americana, o Brasil e a Austrália. A Austrália com o seu Australian Burger, que se destaca pela beterraba em conserva em meio a ingredientes clássicos como carne bovina, alface, tomate e cebolas, não é? E a Dinamarca também. A Dinamarca, o representante escandinavo, era o Bofsanduiche. Um sanduíche com remoulade, um tipo de maionese picante, que é totalmente mergulhado em um molho de aspecto semelhante ao barbecue. Então, olha só, eu vou passar para vocês os 10 lanches mais votados no mundo. O primeiro, o Cheeseburger, lá de Pasadena, lá nos Estados Unidos. O segundo, o Juicy Lassi, de Minneapolis. O terceiro, Australian Burger. Não precisa nem falar, né? Da Austrália. O quarto, o Bison Burger, dos Estados Unidos. O quinto, o Butter Burger, também dos Estados Unidos. O sexto, Bof Sanduíche. Esse é o da Dinamarca. Sexto lugar. Sétimo hambúrguer melhor do mundo. Brasil, ziu, ziu. O X-Tudo. O oitavo, o Onion Burger, também dos Estados Unidos, e em nono lugar, o Elk Burger, também de Montana, lá nos Estados Unidos. Esse nosso X-Tudo, ele vem com todos os recheios, né? Vário, tem aí a variedade de cada lugar do Brasil. Aqui o X-Tudo, ele vem o hambúrguer, ele vem o presunto, ele vem o queijo, ele vem o ovo. Ele vem a maionese, ele vem o bacon, ele vem o tomate, o alface, não é? É um X-tudão mesmo. Esse é uma pegada. O cara tem que estar com fome. Se não tiver com fome, não consegue segurar a onda, não. Para quem gosta, é um prato cheio e boa sorte. Fala, meu amigo Cacá, como é que você tá? Oi, Rosângela. Rosângela lá da Vila Formosa. Estamos em casa, costurando. Eu aqui arrematando e minha madrinha Sônia costurando. E a minha irmã Elisângela também. Será que... Ai, que lindinha. Será que dá para tocar aquela música do seriado Chip? Você lembra disso, mano? Você lembra? Cara, ela já pediu, a Rosângela já pediu essa música para mim, cara. Eu tive que buscar na internet. Eu vou buscar essa música na internet, ver se a gente consegue pegar na internet. Já, já, não precisa ser agora. Agora eu quero atender a Maristela, que pede a Maria Bethânia. Maristela, querida, um beijo para você em São Bernardo do Campo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa música aqui, a gravação original, não é com a Maria Bethânia, né? A gravação original é com o Guilherme Arantes. Mas só que depois que a Maria Bethânia, desculpa, gravou essa música, aí não teve para ninguém. Aí a gente deixou meio de lado o Guilherme Arantes, que também ficou bom demais. Mas com a Maria Bethânia ficou assim algo

Para que que a gente nasce, cresce e morre? Para que que a gente está aqui? Né? A gente está aqui para sentir o amor entre as pessoas. A gente não veio aqui para odiar. O seu pai fez ódio com a sua mãe e você nasceu? E sua mãe, ou sua mãe e seu pai fizeram amor um com o outro para você nascer? Por isso que eu digo para vocês que é muita responsabilidade em se ter um filho. Hoje, com essa esculhambação toda que a gente vê aí, essa, desculpa o termo, tá? Essa putaria toda que a gente vê por aí, não é? Outro dia, eu dou risada para não chorar, não é? Outro dia, uma criança de 8 anos falou assim, eu quero ir lá no show da... Como é que é? Pipoquinha, é isso? Acho que é Pipoquinha, aquela... Acho que é Pipoquinha. Eu quero ir no show da Pipoquinha. E o pai falou assim, ó, Pipoquinha, deve ser legal o show da Pipoquinha. Deixa eu ver aqui onde tem o show da Pipoquinha. Quando o pai viu na internet o que era o show da Pipoquinha, falou, filho, não, não, a Pipoquinha é outra coisa. Aí chamou aqueles palhaços, aí desviou a conversa do filho, porque a Pipoquinha quer esculhambação de sexo explícito no palco, não é? Então, hoje todo mundo fala, né, o respeito entre as pessoas, enfim, mas as músicas de hoje, isso daí tudo fala o quê? A bagunça. Eu não quero ser saudosista e nem ter essa pinta de pensar, ah, não, Cacá tá velho. Cacá... Não, eu nunca topei isso na minha vida, essa esculhambação. Eu nunca fui dessa esculhambação. Isso é muito, isso é uma coisa muito rasteira, você tá entendendo? Então, o mundo virou isso aí. O Brasil, então, nem se fala. O Brasil, de 25 anos para cá, ou mais até, virou uma esculhambação, assim, um empobrecimento musical, assim, horroroso. Tanto que as músicas que a gente toca aqui são músicas de 30 anos atrás. 25, 20 anos atrás. Não é que a gente toca porque a gente quer, porque vocês pedem, não é? Então, o nosso pai e a nossa mãe fizeram amor e nós nascemos. Então nós estamos aqui no mundo através do amor, penso eu. Por isso que a gente não pode banalizar o sexo, o amor. O sexo, tudo bem. Alguém quer fazer sexo? Se protege e faça. Né? Faça bom proveito. Mas fazer amor é uma outra pegada. E quem faz amor e está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Então a gente não veio simplesmente para nascer e morrer, viver e morrer. Deus nos dá a oportunidade e a vida. Não vamos nem falar, tem muito teísta que me ouve, não vamos nem falar de Deus. Mas a vida nos proporciona o amor que a gente sente por alguém. A gente estava falando de x-tudo agora. Imagina o cara que está morrendo de fome ouvindo o locutor da rádio falando de um x-tudo. E a hora que ele chegar na frente se chegar na casa dele ou na frente de uma lanchonete, vai me dar um x-tudo aí. E o cara pega e come aquele x-tudo que desce redondo, que nem se fosse a propaganda da escola. Aquele cara que gosta de uma cerveja. O cara tá no malho o dia inteiro, trampando, feito um alucinado. Aí ele tá voltando para casa, ele fala, pô, pera um pouquinho, vou parar aqui na padoca, vou parar aqui no boteco. Ele para e toma uma gelada. Tem preço isso ou não? Não vamos falar de bebida alcoólica, vai, já que tem muito lacrador me ouvindo. Vamos pensar naquele cara que está morrendo de sede. E ele chega no final da corrida e toma uma garrafa de água. Aquela pessoa que está com sono, chega em casa e tem uma cama quentinha para dormir, para repousar. Aquela mãe, aquele pai que está... existe preço para isso? Que está ajudando a criança a começar a andar? É que a gente esquece, né, gente? O tempo passa e a gente esquece. Eu já fui criança. Liel já foi criança. Você que está me ouvindo já foi criança. E a gente esquece o quanto era bom ser criança. Lógico que agora a gente cresceu e a pegada é outra. A gente tem que pagar a conta de luz, senão cortam. A gente tem que pagar a água, senão nós não tomamos banho. A gente tem que ir no supermercado comprar comida, senão a gente passa fome. E quantos, infelizmente, passam? Mas a vida é feita de prazeres, de pequenos prazeres, que Deus nos dá a oportunidade, ou a vida nos dá essa oportunidade, para que a gente nasça, viva e morra. Porque, bonitão, bonitona, depois da morte, a gente não precisa de roupa, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de uma cerveja, de um vinho, né? De um copo d'água. Nós não precisamos mais nada disso. A pegada lá é outra. Então eu insisto em sempre falar, por que a gente não começa a pensar diferente, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não? Por que a gente não começa a viver uma vida mais prazerosa de viver? Por que um cara está agora, a gente falando aqui da vida, e o cara está ali na Cracolândia enchendo o rabo de cocaína, sei lá do que, de droga, se matando e o desgramado não morre? E uma criança morre de câncer? E um pai de família morre? E o desgramado não morre, que fica 24 horas, não sei quantos anos, enchendo o rabo de droga? Você entende o que eu estou querendo te falar? O porquê disso? A gente não entende. Então a gente tem que valorizar, penso eu, e isso daqui não é programa de coach, não, que eu estou fora disso. Eu posso assistir, eu posso pagar uma pessoa para me ensinar uma coisa que eu não sei. Mas eu não vou pagar alguém para me ensinar a ser feliz. E tá cheio, hein? Nesse mundo que a gente vive hoje do individualismo, do celular, da internet, onde a gente está sozinho com a nossa família. A gente está com toda a nossa família reunida, com todas as pessoas em nossa volta. Mas a gente está se sentindo o cara mais sozinho do mundo. Sabe por quê? Porque nós nos concentramos nessa individualidade do telefone celular. E aí o que acontece? Vem um cara do nada e começa a falar, gravar vídeos do que, como, qual é o passo a passo para você ser feliz. Você pode ser feliz. Faça isso. E começa a te dar o beabá para você ser feliz. Vai se ferrar, bicho. Eu não preciso de você para me falar que a vida educa, que a vida é maravilhosa, que a vida é espetacular. E que quando chegar a hora da nossa morte, que venha, pelo menos vivemos plenamente. E viver plenamente não é ficar enchendo a cachaça, não é ficar correndo com o carro, não é fazer as coisas com pressa. Viver plenamente é ter uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de tranquilidade. É isso que é viver a vida. Por isso que eu espero que você, bonitão, bonitona, aí do outro lado do rádio, seja lá qual for a idade que você tiver, a cultura, seja lá o que for, a grana que você tenha ou não, seja lá o que for, para mim pouco importa. Eu quero que você, o que me importa verdadeiramente, é que você consiga enxergar esse lado bom da vida, que é tudo de muito maravilhoso. Bom, a nossa ouvinte, cadê? Já perdi aqui, né? Tá aqui, ó. É a Rosângela, lá da Vila Formosa. A Rosângela falou, Cacá, toca um pedaço aí, ou toca... Tem 7 minutos, não há saco que aguente 7 minutos a gente ficar ouvindo uma trilha lá dos Chips, né? Mas Chips foi uma série americana que foi exibida de 1977 até 1983. Foram 6 temporadas. E essa história é baseada nas aventuras de 2 patrulheiros rodoviários nas motocicletas, lá na Califórnia. E, na verdade, essa sigla CHIP, C-H-I-P, significa California Highway Patrol, ou Polícia Rodoviária da Califórnia. As 2 primeiras temporadas da série foram lançadas em DVD aqui no Brasil. E eram os caras, o Larry, né? Larry Wilcox e o Eric Estrada. E a trilha e a série começava no Brasil desse jeito aqui, ó. A Warner Bros. Apresenta Chips. Com Larry Wilcox e Eric Estrada. We'll be right back. isso aí, coisa boa. Matamos saudades, né? 7 minutos e ninguém aguenta. Bom, já daqui pra frente, o que vem por aí? Daqui pra frente, ó, daqui pra frente a gente tem aí esse tempo seco, né? Seco demais. Agora a umidade relativa do ar tá em 28%. Nossa, que horror, hein? Que horror, gente do céu. Tá muito seco, mas muito seco mesmo o tempo. Então beba bastante água. Temperatura de momento na cidade de São Paulo. Nós estamos agora com uma sensação térmica nesse momento de 23 graus aqui na Consolação. Nós temos a umidade relativa do ar entre 28, 30, 32%. O vento está em 16 km por hora. O sol nasceu às 5 horas e 28. Deverá se pôr às 6 horas e 37. Vivemos aí a reta da tarde dessa terça-feira. E nós teremos aí temperaturas na sequência que virão dos 23 graus que nós chegamos. Vejam que falavam em 25. Então nós batemos 23. Nas próximas horas nós teremos aí a temperatura que entra em declínio. A partir das 6 horas nós teremos a temperatura na casa dos 20 graus. Depois ela vai caindo para 18. Durante a madrugada nós estaremos com a temperatura entre 17 graus. Quando for 4 da manhã, umas 4 horas da manhã, 4 e pouquinho, hora que o Rony estiver chegando por aqui, a temperatura vai estar entre 15 e 16 graus. E aí a gente começa amanhã de quinta-feira. Amanhã de quinta-feira, que quando bater meio-dia, amanhã a gente vai estar com 24 graus de temperatura. E quando estiver perto desse horário, a gente vai estar com 24, temperatura em elevação. Na sexta-feira, a gente vai ter mínimas de 14, 15, por aí, com máximas de 27. No sábado, mínimas de 15, com máxima também de 27. E aí chegou o domingo. E aí nós vamos ter um domingo com chuva, segunda-feira com chuva, terça-feira com chuva. E temperaturas máximas do domingo para segunda-feira até 19, 18 de máxima. E aí a gente começa a se despedir do mês de maio com muita chuva. Tá? Então nós temos aí pelo menos 80% de chuva para os próximos dias. Então chove chuva, chove sem parar, não é? Como diria Engenheiros do Havaí, chove chuva, chove sem parar e não tem para ninguém. É isso que nós temos aí. Biquíni Cavadão cantaria exatamente assim: chove chuva, chove sem parar. seu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, eu não vale mais o meu amor. Sim, não, não, não, não, não, não. Por favor, chuva ruim, não vale mais o meu amor. Sim. Cacá Siqueira, você conhece o seu bairro? No programa Cacá Siqueira, você conhece o seu bairro? A Penha tem suas raízes ligadas diretamente à história de São Paulo. É por seus caminhos que os bandeirantes buscavam indígenas para escravizá-los ou mesmo catequizá-los. Isso lá pelos lados de 1600. A história nos conta que o bairro foi fundado pelo padre licenciado Mateus Nunes de Siqueira e por seu irmão, padre Jacinto Nunes de Siqueira. Por volta de 1660, o licenciado Mateus tinha uma fazenda com igreja e um grande curral. Ao local foi dado o nome de Nossa Senhora da Penha. O crescimento da fazenda veio do dinheiro que o padre deixou à igreja de Nossa Senhora. Antes disso, um grande número de pessoas deixaram seus bens em testamento para a mesma igreja. Logicamente, a capela cresceu em beleza e tamanho, assim como o pequeno povoado em seu entorno. Daí Nossa Senhora do Monte, que no Brasil tornou-se Nossa Senhora da Penha. Penha significa grande massa de rocha isolada e saliente, penhasco ou penedo. A história da Penha é marcada por uma lenda. Conta-se que um viajante francês que percorria o Brasil estava em São Paulo e certa vez pernoitou pelos lados de onde hoje é o bairro. Amarrado ao cavalo estava uma imagem de Nossa Senhora. Ele acordou no outro dia e pôs-se a caminho. Léguas adiante, deu pela falta da santa. Voltou e encontrou a imagem no mesmo lugar onde havia dormido. Colocou-a de volta ao alforje e partiu. Horas depois, o viajante descobriu que a Nossa Senhora não estava mais com ele. Voltou novamente e lá estava ela no mesmo lugar. Não deu outra. Ele chegou à conclusão que a santa escolhera aquele local para ficar. Assim, o francês construiu ali uma capela. Você conhece o seu bairro? O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio. E você, amizade pra valer. Um abraço para todos que estão nos ouvindo aí, muito obrigado. Kátia, um beijo grande para você, saúde, paz e alegria. Ô Reginaldo, um beijo grande para você, saúde, Rose, lá no Tatuapé. Ô Cacá, manda um beijo pro Antônio, pra Cris, os palmeirenses, né? E é verdade, para você também, obrigado. Obrigado, Rose. Um beijo grande para você. Bonita, Rose. Saúde e paz. Fala, Cacazão. Quando puder, toca a música do Commodores Easy. Nossa, essa música é linda. E a Cristina, linda, lá da Pompeia. Obrigado, Cristina. E esses nossos ouvintes, hein? E delícia. Beijo grande para você, Maria Cristina. Olha que nome lindo, Maria Cristina. Beijo grande para você. A minha é só Cristina, não é Maria Cristina. Ô, Cacá, aqui é Ana Lúcia. Eu tô no Jardim São Jorge. Gosto de você porque a gente pede a música e você toca e é sempre carinhoso com os seus ouvintes, né? Quando der, toca a música da Vanessa Camargo, né? Que ela fala O Mundo Caiu. Ela não sabe bem o nome dessa música, O Mundo Caiu. Você sabe? O Leozito sabe. Leozito faz essa parada aqui. Quero mandar um beijo para você, para tua esposa Cris, para teu filho Antônio, para toda a equipe, né? Enia, querida, toda a galera, um beijo, né? Ela tem aí ela tem esses pets, né? Que é a Bruninha, a Pete, Ney e Breno. A gente ama esses nossos bichos, né? Que bacana. E você falou, né, Cacau, o Cícero vai ficar nos nossos corações. Que Deus abençoe você, a nossa tarde, a sua alegria. Cacá, beijo grande. Obrigado, Ana. Um beijo grande para você. Bem, então, eu vou fazer uma dobradinha aqui, tá? Você sabe qual é a música da Vanessa, bonitão? Ele vai confirmar o nome, mas o Liel que se vira aí com você. Qualquer coisa, liga para ele e enche as paciências dele. Bora aqui com The Commodores. Olha como ela começa essa música. Olha só esse piano, cara. Olha o que nós estamos falando aqui. Bailinhos de garagem, né? Isso é coisa linda, maravilhosa. Como diria Carlinhos, querido, meu brother lá do Oxy Dex. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Super Rádio, Super Rádio, Super Rádio. Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor, falta essa paixão. Resolvido, resolvido. Cacá, toca música do Mundo Caiu. O Liel já foi lá e já pegou, tá aí. Fazia tempo essa música da Vanessa que a gente não via, né? Beijo pra todos aí e muito obrigado. E tem muita gente aqui. Ó, diz que o governo, mercado automotivo aí, que bom, né? Diz que o Haddad, né, que é o ministro da economia, o ministro da fazenda, né, não da economia, ele afirmou agora há pouco que o governo vai anunciar amanhã é o dia da indústria, né? Algumas medidas aí para baratear os preços dos chamados carros populares, tá bom? O ministro não antecipou nada, quais serão as ações, enfim, que poderão ser anunciadas, porque essas declarações foram dadas depois de uma reunião do ministro com o Lula e com o Geraldo, que é o vice. Diz que o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços também estava junto, coordenando esse pacote de medidas aí. Então, atualmente, os carros zero quilômetros mais baratos no Brasil têm um preço de partida de R$ 68 mil. Não é? Então, a intenção de baratear esses carros foi manifestada quando o Lula, no dia 4 de maio, falou: ô, companheiro, um carro a R$ 90 mil não é popular. Não é? Então, o ministro Haddad já tinha indicado várias possibilidades que possivelmente vai baratear isso daí. Então, vamos ver o que rola, vamos ver o que acontece. Ele disse que amanhã, diz que tem muita coisa para se ver aí, muita coisa para se anunciar. Então, vamos ver o que o Alckmin e que o Lula vai falar amanhã e o próprio Haddad. Vamos torcer para ver que essa pegada seja uma pegada bacana, bom para todo mundo, gira a economia. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu torço para o Brasil. Essa é minha torcida. Tá? Minha torcida é para o meu país, para o nosso. Eu torço para o Brasil. Tá? Se está o Zé, o Mané, o João, não sei o que lá, todos ganham muito sendo políticos do Brasil. Eu acho que ganham até mais do que deveriam ganhar. Todos ganham muito. Todos têm todos os benefícios que nenhum ser mortal tem. Esses benefícios aqui é só nesse nosso quinto mundo chamado Brasil. Em nenhum outro lugar de um país de primeiro mundo, políticos, ministros, essa coisa toda, tem tantos benefícios como aqui. Tá bom? Então, eles ganham muito bem para organizar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Então, que façam o que tem que fazer. Simples assim. A minha torcida sempre vão ter. Tá bom? E eu sou totalmente apartidário, ao contrário do que me taxam aí, do que me lacram. Eu sou totalmente apartidário. Eu torço pro meu Brasil. Pronto, ponto final. Natalina tá lá em Guarulhos, né, Natalina? Cacá, agora a gente tem que ter cuidado aqui com o que a gente vai tocar, por causa que é a reta final do programa e eu já vou embora. Ela pede La Mer. Dá para tocar outra ou para por aqui, Liel? Mais uma? Certeza? Porque eu não quero ficar devendo. Cacá, bom trabalho para você, saúde, paz e alegria. Bom trabalho para você. Se possível, toca a música do grupo... grupo do músico Ira, eu acho que é isso. Bebendo Vinho, é isso, velho? Sei lá, velho. Abraço aí do Ivan Carlos aí de Mauá. Será que é isso? Ira, grupo Ira? Não sei não, velho, que música é essa? Então essa aqui eu vou pular. Então, nem... ô, Léo, pula. Pula que não dá pra gente pegar aqui. Ô Cacá, saúde, paz e alegria pra você. Um grande beijo. Vela Lúcia, obrigado. Cacá, um beijo. Grande finalzinho de programa. Saúde, paz e alegria. Tudo de muito bom pra você. Se possível, toca Rita Lee pra gente. Reza. Tem? Tem? Então, matou aqui. Cacá, um beijo grande para você, saúde e paz, parabéns, se iluminando as nossas tardes aqui. A Wanda está lá na Vila Ed, saúde, paz, amor. Então, fechamos a parada, fiquem com Deus, até amanhã e obrigado. rádio com você em todos os lugares. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe porque que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe porque que Deus me livre e guarde de você. Você está na sintonia da ZYK 656, Super Rádio AM 1150 kHz. ZYO 207, Super Rádio FM 80,7 MHz. Nós somos a Super Rádio e estamos 24 horas fazendo companhia a você. Você já ouviu falar de anti-inflamatório natural? Conheça o IEP, um produto revolucionário. Um potente analgésico com propriedades anti-inflamatórias 100% natural e sem contraindicações. IEP age diretamente no sistema nervoso central, induzindo o bloqueio da dor. Não deixe para depois. Experimente IEP. Chama no WhatsApp. 94010-0838, 94010-0838, ou acesse mundosadio.com.br. Super Rádio 24 horas ligada em você. A partir de agora, está no ar, Milton Bardelli, apresentando A Viola e a História. Oferecimento, creme MD. Dor pra quê? Se tem o creme MD, ligue 3935-0904. 3935-0904. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando! Eita coisa boa! Chegando com mais uma edição da Viola História para todo o Brasil, nosso programa de homenagem ao artista sertanejo do passado ou da atualidade, o artista sertanejo que está entre nós ou não. Nós vamos tocando as músicas e vamos contando a história para vocês, a história da nossa cultura, da nossa música sertaneja do Brasil. Claro, sempre em nome do nosso apoiador cultural, sempre em nome do nosso poderoso Creme MD. Tradição e qualidade de vida. São quase 20 anos no mercado brasileiro, auxiliando a você que infelizmente sofria com algum tipo de dor pontual ou crônica, a amenizar a dor da sua vida ou até mesmo a curar essa dor para ela ir embora de uma vez por todas. E ela vai, claro que a gente fala que a dor vai embora para aquela situação que realmente tem cura. Tem outras enfermidades que não tem cura, uma artrite, uma artrose, mas o MD vai amenizar a dor intensa dessas enfermidades, melhorar o problema do inchaço, da inflamação, da articulação. Ajuda demais a você ter qualidade de vida. É isso que faz o poderoso MD há quase 20 anos no mercado brasileiro. Por isso que eu falo para você, conheça o creme MD. Por mais que a gente fale aqui, só quem tem, quem já utiliza, quem conhece o MD, sabe o quanto ele é bom, porque essa pessoa, além de adquirir, usou corretamente. Não adianta nada você adquirir o MD e usar do jeito que você acha que tem que usar aí. A gente recomenda o uso de pelo menos 3 vezes ao dia no local da dor, porque age a propriedade analgésica, né, tirando a sua dor, eliminando a sua dor e, simultaneamente, o poder anti-inflamatório tratando a causa da dor. Já eu falo um pouquinho mais do poderoso creme MD que tá trazendo, rapaz do céu, para essa tarde gostosa, a história de Chico Rei Paraná. De lá para cá é a primeira, é modão sertanejo. Pode aumentar. A Viola História está no ar para todo o Brasil.